Aê, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, Adê, que me babá. Aê, eu, aê, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, Adê, que me babá. Aê, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, Adê, que me babá. Rainha das águas, é Ondina, ela é nossa mãe, e a lote da coroa de Ogum. Ai, ai, eu, Oxum, Oxum, ai, ai, eu, Oxum, ai, ai, eu, Oxum, Oleuá, ai, ai, eu, Adê, Jimibabá, ai, ai, eu, ai, ai, eu, Oxum, Oleuá. Aê, eu, Adê,